哎呀哎呀哎呀 Com a mente sossegada, brisando no mar. A vida é muito curta, tem que aproveitar. Enquanto o tempo passa, o pensamento a milhão. E tudo que mais peço nessa vida é proteção. Com a mente sossegada, brisando no mar. A vida é muito curta, tem que aproveitar. Enquanto o tempo passa, o pensamento a milhão. E tudo que mais peço nessa vida é proteção. Pra quem é guerreiro, no floto se jogou. Sabe interpretar de onde vem a intuição. Nem sempre brilhará o que traz paz e o respeito. Vivo na malandragem, pelo som eu vou que vou. Abra seu coração, faz o que cê quer fazer. Cê tá cheia de mar e a noite tá no rolê. Olhando o pôr do sol, sabe apreciar a lua. Aproveite, a vida é bela e a sua luz continua. Suave brilho no olhar quando vem me conquistar. Dá um sorriso quando vê o chapa veio pra esquentar. Pra poder te entender, não deixe de sonhar. Acredite em você e foque no caminho. Com a mente sossegada, brisando no mar. A vida é muito curta, tem que aproveitar. Enquanto o tempo passa, o pensamento a milhão. E tudo que mais peço nessa vida é proteção. Com a mente sossegada, brisando no mar. A vida é muito curta, tem que aproveitar. Enquanto o tempo passa, o pensamento a milhão. E tudo que mais peço nessa vida é proteção. Sentado na areia da praia, penso no que virá. Na linha consciente vou sempre continuar. Universo ao redor, conspirando a favor. Muito som, energia, luz, saúde, amor. Somos seres de luz em constante evolução. Intensos pensamentos, almas na boa intenção. Aqui ponte natural e vários sangue bons. Enviando mensagens e guiados pelo som. Que a vida é bem mais simples do que a gente pensa. Atitude, humildade é o que faz a cabeça chegar. Pra cá, curte o som e fica tranquilo. Aqui não tem preconceito, não importa o estilo. Tem sempre algo a aprender, às vezes a ensinar. O pensamento tem poder, só tem que saber usar. Use pro bem, fortalecendo o que há de bom. Porque a ideia é uma só, irmão, evolução. A mente sossegada, brisando no mar. A vida é muito curta, tem que aproveitar. Enquanto o tempo passa, o pensamento a milhão. E tudo que mais peço nessa vida é proteção. Com a mente sossegada, brisando no mar. A vida é muito curta, tem que aproveitar. Enquanto o tempo passa, o pensamento a milhão. E tudo que mais peço nessa vida é proteção.